gente ouvinte, mande uma cartinha para nós, coloque no envelope da mesma, Rádio USP FM, Caixa Postal 440, São Carlos, São Paulo. A cartinha chega. Mas, nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Vamos sim. Ele está em nossa sintonia pela internet, ele está em Medellín, na Colômbia. Ele é o nosso gentil ouvinte que nos enviou um e-mail e no e-mail ele fala e afirma que fica sempre na capital da Colômbia, em Medellín, a nos ouvir pela internet. É ele, o senhor Álvaro Correia, conosco nesta manhã, que gostaria de ouvir com Orlando Silva, gravação feita pela RCA Victor, em Arranjo dos Zacarias, o cantor das multidões defende do René Bittencourt. Sinhá Maria, que coisa linda, que singeleza. Dorival Caymmi, o bom baiano Dorival Caymmi, dele mesmo, peguei um Ita no Norte. Ainda para ele que está ali na Colômbia e está em sintonia com a nossa emissora pela internet, o gentil ouvinte senhor Álvaro Correia, que ainda quer ouvir do Marcelo Tupinambá, que era engenheiro em sua vida particular e excelente compositor do início do século passado. Marcelo Tupinambá assina, Eli Camargo canta, Trigueira. Nosso Senhor me perdoa essa descrença magoada. Tive uma vida tão boa, hoje não creio em mais nada. Não canto mais lá daí, faço mais oração, até a crença que eu tinha fugiu do meu coração. Porque não foste justo outro dia, vindo buscar Sinhá Maria, a santa do meu altar. Talvez tu não pensasses em maldade, e que mais tarde a saudade vinha me desesperar. Nosso Senhor, que tristeza quando eu regresso à tardinha, debruço e choro na mesa, lembrando a vida que eu tinha. Minha chopana vazia, com a porta aberta para trás, não sabe que Sinhá Maria não volta mais, nunca mais. Perdão, volte pra mim teu olhar, só tu me podes vingar o que a saudade me fez. Por Deus, escuta, nosso Senhor, manda do céu, por favor, Maria, outra vez. No norte, pra vir pro Rio morar. Adeus, meu pai, minha mãe. Adeus, Belém do Pará. Que eu tinha, o resto eu dei pra guardar. Talvez eu volte pro ano, talvez eu fique por lá. Na hora que eu embarcar, meu filho, ande direito, que é pra Deus lhe ajudar. Bem tempo no Rio, nunca mais voltei por lá. Pro mês inteiro há 10 anos, adeus Belém do Pará. Pra vir pro Rio morar. Adeus, meu pai, minha mãe. Adeus, Belém do Pará. Ai, trigueira catita, não sei por que foges com tanto temor. Já te há muito sincero afirmei que por ti estou doido de amor. Por que has de ser ingrata e cruel? Por que has de mulher desprezar? Quem sempre fiel, apaixonado, vive a te adorar. Ai, não sejas ingrata assim. Ai, trigueira, tem pena, tem dó de mim. Dá-me, dá-me um teu olhar, vem minha alma consolar. Ai, não sejas ingrata assim. Ai, trigueira, tem pena, tem dó de mim. Cessa o teu rigor, dá-me o teu lindo amor. Ai, trigueira catita, não sei por que foges com tanto temor. Já te há muito sincero afirmei que por ti estou doido de amor. Por que has de ser ingrata e cruel? Por que has de mulher desprezar? Quem sempre fiel, apaixonado, vive a te adorar. A te adorar. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Eu vi o regato chorando quando tu fostes banhar. Chorava o pobre regato por não poder te levar, mas ela está em nossa sintonia. Vamos nós com música. Ela reside na Supercap, a nossa querida Pauliceia Desvairada, que também amanhece ao som desta pedida sonora. Ela, Dona Miriam Rafaeli, da Rua Georgia, São Paulo, que quer ouvir esta gravação muito bonita, destacando-se um excelente pistonista, Jacó do Bandolim, dele mesmo, Jacó do Bandolim. O Jacó do Bandolim com seu conjunto e um pistonista muito famoso, em Doce de Coco. Para ela, Dona Miriam Rafaeli, da Rua Georgia, São Paulo, ainda temos Dudoso Serginho Bittencourt. Titulares do ritmo, arranjo vocal do Chico. Esse conjunto, que era formado por cegos, canta Modinha. Vai, amor, eu vou morrer buscando jardim, um coreto, a música e a saudade. Pedida esta que está no ar em seu 14º ano consecutivos, agora pela Rede USP Rádio, Rádio USP FM São Carlos, Rádio USP FM Super Cap São Paulo e Rádio USP FM Capital do Café, Capital do Chope, Ribeirão Preto, esta em 107,9. Juninho, vamos nós para um intervalo e na volta vão estar conosco para desfilar em nossa passarela sonora Nelson Gonçalves, Lúcio Alves e Chico José.